Botango Vitor Índia Juliette, autorizado para Terra November Vitor Bravo, a mil pés, VTT, decolado no 7 Axé, corredor Axé, após decolagem curva direita, eu transpondo 0160. Autorizado com Vander, corredor mil pés, no Axé 0160, vou transpondo. Vitor Índia Juliette, cotejamento correto para acionamento, chame torre na frequência 198 decimalmente. 198 decimalmente, grato. Qual é o PB do Júlio? 18, por gentileza. Vou chamar 19-893-193. Controle Salvador, 83193. Taxi autorizado para o ponto de espera pista no 0, via Juliette Alfa, torre 18-6, um tinto 1013, tem uma boa viagem, azul 4065. Teve o táxi, Juliette, Alfa e Bravo, ponto de espera 18-6, 12, 1013, ajuste 4065. Obrigado, boa tarde. Salve, Papatango, Vitor Mike Quebec. Recife na sequência 1288, ao técnico 3325. 1288 no 3325, tá 3193. Afirmativo mantém, após o tráfico, via Juliette, ingresso 06, gol no 1075. Paulo, o Pabatango, Vitor Mike Quebec. Meu pé, valendo. Webjet 6703, decola os 29, chama controle. É do Axé, após decolagem curva direita, o transponder é o 0161, ok? 7, Vitor Mike Quebec, decolando na 7, curva direita, checa, já prega o meu pé até Valença, 0161, transponder, 1935, controle, no Juliette. Vitor Mike Quebec, confirme seu B? Único a bordo. Olha aqui, 3406703, grato. Torre Mike, Ali Força, posso se ligar. Guarulhos, nível 300, decola da... Perdão, via Perusco 50, decola da 10, saída da El, transição de Nera. Após decolagem, curva direita, o transponder é o 5006, a frequência do controle 199.35 e da torre 118.6. 300, Guarulhos autorizado para o 50, da Eltiné, decola 10 com curva direita, transponder 5006, o controle 935, torre 286, TAN 3155. TAN 3155, cotejamento está correto, reporte para posicionamento. Vemos. 198. Sanado para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Espera para ingresso, Quebec. No ponto de espera, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado a alinhar e manter no set. Alinha e mantém, Juliette. Ciente, grata. Agora chame controle Salvador em 119.35. Disponha sempre, 193503. Salvador, 3155, no 02, posicionamento. Autorizado posicionamento, 3155. Autorizado, tá 3155. Solo é o Michael Mike. Que Golf Mike, prossiga. Aqui tá estacionado no pátio 3, estacionado. Quanto pra iniciar táxi pra o pátio 4 da Aerostar? São gol no 649, ali mantendo a zero. Ali mantém gol no 649, no zero. Torre, boa tarde, azul 4065, ponto espera da 1-0, pronto. Gente, azul 4065, sendo tráfego número 2 para decolar. Ok, tá mantendo. Vitor Índia Juliette, autorizado a decolar da 17, 1950 graus, 079, qual é o PB? PB 0 único. Gente. Paul Romeo, Mike, Charlie, Foxtrot. On the ground, that's 3-1. Aproveite taxi, the first intersection right, contact ground control 121-9. Ground Control 1219, I thank you very much, appreciate it. Victor Angel Juliet, iniciando. Entre o vento de 160 graus com 0,7 nós. Siga, mais que eu faço, mais tudo. Você copiou as instruções do solo? Positivo. Bem. O táxi para reabastecimento aqui na, no setor para posterior decolagem imediato para máximo uma hora para Fortaleza. Ao 35, bom voo. Voo 935, Rato. Táxi em frente, cruze a Alfa, Kilo, pátio 3. Cruzando a Alfa, Kilo, pátio 3. Obrigado. Avião 4183, chefe de Brasília, 1, 2, 3, 10, do centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288, 1268, 288 e a segunda qual, senhor? 126.4. 288.64, obrigado, mundo mico. É o Victor Índio Juliette. Victor Índio Juliette, controle Salvador. Pedá colado no 7, Axé, mil pés. Mantenha condições vagas no corredor Axé, 1 mil pés. Reporte passando para o da barra. Juliette. Controle 199.35, bom voo. 199.35, no 649, bom dia. O Grão, o Mike Charlie Fox. Mike Charlie Fox, prossiga. Podia assinar o transporte da Infraeron para levar as passageiras à terminal para fazer uma diligência. Que decolar 234, controle 199, decimal 35, bom voo. Decimal 35, Quebec. Paulo, o Michael Mike está para cruzamento da 17. Mike Golf Mike, aguarde. Autorizado o cruzamento da pista 17, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike está no cruzamento. Parte livre de frequência, Mike Golf Mike. Mike, grata. Controle para Tango Vitor, Mike Quebec. Tango Vitor, Mike Quebec, mantém condições vais, 1 mil pés no corredor Axé. Reporte passando para o da barra. Estourando farol, Quebec. Zero, vento de 140 graus com 0,7 nós. Livre decolagem na zero azul 4065. Desça para nível 040 na chegada bom. Ajuste altímetro no 013. Positivo, desce para o 040, acionar a identificação na chegada bom. Pista 3835. Boa, sim. Berga. Berga, boa distância. Salve Salvador, gol 785. Dono 785, Galeão 360. Manda. Aguarde autorização, por gentileza. Positivo. 12 horas, 3 milhas. No corredor Axé, mantendo também um no meu pé. Centro do tráfego, Vitor Maquedec. Uma boa tarde. Só tá gostando. Mais Azul 4065, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível 360 na saída Gole, transição Gonza. Sente na Gole, Gonza, sobe ao 360, azul 4065. Azul 55, sol paciência, autorizado Índia, Alfa Bravo, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, QNH 1 no 0 no 3. Índia, Alfa Bravo, ponto de espera 86, 33, 155, Andrade. E manda bem na aula, queria ser um pouco seguro, na sequência 1, 2, 3, 1, 9. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3155, ponto esperando nós já pronto. E decolar, picha no zero, vento de 150 graus com 0 menais. Decola no zero, tá 3155. Índia Juliette no través do farol da Barra. Frequência livre para a coordenação, reporte para o regresso, Vitor Índia Juliette. Juliette. Centro Recife. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Segundo 649, copia o controle. Prossiga para o controle, para o 649. Chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 282, 264, obrigado. Curva. Decolagem curva esquerda, transponder 5031, controle 19.35, gol, correção, torre 1.86, Oscar Papagolf. 3-5, decola da 3-5, após decolagem saída lotar com curva à direita. Permanece as outras instruções anteriores para acionamento, chame torre na frequência 1.8, decimal 6, tem um bom voo. 155. 3-1-5-5, boa tarde, contato radar na decolagem, sul para nível 300 na saída da El, transição de Né. Sessão 300, alguma chance de voar da El de Né? Autorizado a voar direto da El, após da El, mantém o perfil da série da El, transição de Né. Direto da El, após o perfil, tá? 3155. Controle Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, Papa Romeu Serra, na Vanda Vita, 7. A informação vai cruzando o nível 160 na chegada a Amã. Papa Romeu Serra, na Vanda Vita, aciona a identificação, desça para nível 050 na chegada a Amã. Ajuste o altímetro no 0 no 3. Até o 50 na mão, no 0 no 3, se arma, vamos ver. Controle o Vitor Maquedec, passou fora da barra. 4 Tango Vitor, Mike Quebec, frequência 2 para auto-coordenação, reporte para o regresso, atenção ao tráfego informado anteriormente. 7, frequência livre, Quebec. Em curva à direita. Transponder é o 5020, a frequência do controle 199.35, torre 118.6. Ok, 360 para Galeão, uniforme Zulu 14, decolada 10 com curva direita, saída da AEL Transição Blast, transponder 5020, controle 1935, torre 18.6. Gol 1785, cotejamento correto, reporte para puxa e acionamento. Então, 3835, autorizada a final do procedimento de LS X8, estimulo 0. Após pelo desceu para 2 no pé, reporte estabilizado no curso do localizador. Permanece altímetro 1013. 1013, após pelo 2000, autorizado LS X8, 3235. O 4065, passando nível 130, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288, 1264, muito obrigado e uma boa tarde, 4065. Volvo. Obrigado. Tá, livre acionamento, sem para o táxi. Serra Novembro Vitor, desça para 3 mil pés, ajusta o tempo entrando no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, Serra Novembro. Aguarde autorização, gol 674. Saída seria da Elvo Transição. repetir, por gentileza, confirmar a transição da saída pro gol 1674? A sua saída é Gol e transição Goza. Gol e Goza, obrigado. São 3155, passando nível 130, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 228.264, boa tarde, obrigado. Tenha um bom. 3835, estabilizado, LS. 3835, completa a final do procedimento LS X-Way, 2 milhas para o marcador externo, reduza para a velocidade da aproximação, chama a torre 118.62. 1862, bom. Na 3835 na aproximação, ainda no novo estado, ajuste 1-0 no 3. 63-3235. Tá bom. Permanece o altímetro 1-0 no 3. Eu ativo, descendo para 2000, batalhando estabilizado no lote, eu ferro na volta dele. 7, baixou, travou, ele voou 0-0-3235. 180 mais. Vezena 180 mais, Serra na volta dele. No 674 para cópia? Prossiga. Após decolagem, curva à direita. Seu transponder é o 50 no 4. Controle 119.35. Torre 118.6. Autorizou 3 em A0 via Aperio 58, decolada 10, Gole Gonza, com curva direita. 50 no 4 é o transponder, 19.35 é o controle, 18.6 é a torre, o gol 1.674. Gol 1.674, cotejamento correto? Reporte para posicionamento. Reportarei. Os meios foram marcador externo, completa a final do procedimento LS X-Way para cancelamento do sinal 17, chama a torre 118, decimal 62 e tem um bom posto. Muito obrigado. Decimal 9. Direita 219, ó. Ciar 9 MB Vita, contra a aproximação no 0, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 3. Ativo, nossa intenção pousa no 7, senhor. Autorizado. Uma base curta, final do 7, reporte na final. O Sierra 9 MB Vito. Informo uma quantidade significativa de pássaros sobrevoando o setor. Vamos conseguir para 10 então, positivo? Estou ciente. Outra aproximação, aguardo pista livre. Valeu, meu Vito. 35, autorizado, autorizado táxi via Alfa Juliet, gate 09. Alfa Juliet, Paraná, 3235. Azul 4065, agora 88, tudo bem, Salvador, é a segunda coisa para cá. Agora o terminado pronto. Autorizado, colado no 7, já só pagou, fica atento para... Pássaros, a sua esquerda, não interfere no eixo da esquerda do campo. Vento de 130 graus, 08 nós, cabeceira 35, autorizado. Ana Bem Vitor, solo ao 55, livre de direito, chame solo em 1-2, 1-2, 1-9. Lembrando 2-9, 7 graus. O Romeu Serra, Ana Bem Vitor, está livrando para o pátio 5. Nova Brasil, autorizado táxi via Alfa Juliet, pátio principal, depois taxiway Lima, Mike, Quebec, reporte para cruzamento da pista 97. Sete, passando da Quebec para cruzamento 17, Oceano, Nova Brasil. Salvador, 1785, Quebec, acionamento 905. Um 785, pushback acionamento na 05. Autorizado, pushback acionamento, gol no 785. Livre no 5. O 26, mantenha condições visuais, reporte passando para da barra para ingresso no corredor axé. Gol no 785. Diga, 1785. Prossiga com o pushback. Positivo. Serra November Juliette, aguarde antes. Correção. Serra November Vitor, aguarde antes da Juliette. Devido ao tráfego, estando táxi, ok? Chegou a da Juliette.